Onde é que você pegou a estrada? Eu vi lá de Silvinho, né? Eu tô aqui ainda. Eu tô indo pra aí, ó. Faz uma festa, me levava. Era pra serra, pra carroça, até no estrada. Era qualquer lugar pra gente ganhar alguma coisa, botar no estrada. E não era um molequinho ideal do meu pai. Ele não consegue viajar comigo, porque esse domingo tinha muito lindo, era assim, de preservado. Né? Então eu aprendi esse caminho já de cedo. Quando eu peguei a minha chance de fugir, eu fiquei arribado, né? Entrei, também não sabia ler, não sabia nada, eu tinha que aprender alguma coisa. Entrei no colégio de pobre é o exército brasileiro. Ali eu entrei nas forças e entrei no Guiabá. Lá no norte, né? Lá no norte, lá no ICD, peguei no meio, eu peguei, na realidade, porque não tinha como foi meu pai, meus pais, entrei no ICD, que era 21, então, 18 de janeiro, era para ninguém. Deixei o fisco bastante manchado, né? Na luta, dura do corpo, dá pra não fazer certa musculatura. Então, não foi difícil de ter um normal que tinha. Seus anos de formação, a sua infância, sua adolescência, coincidem com o período em que o Nordeste depois de duas legendas, por lá, o Lampião e o Padre Cícero. Essa, naquela época, em 39, eu tinha morrido o Padre Cícero, já tinha morrido o Lampião. Apesar de ser aí da perfil de Juazeiro, eu não conheci o Padre Cícero. Eu não conheci também o Lampião, eu cheguei a falar por causa dele. E me deixou mal, culpado. Mas é bom, ele está na própria relação, porque... Não, mas isso, você tem que acontecer. Se o senhor não for falar com ele, ele não sabe nem o que eu não sou. Eu já passo todo mundo lá. Aí o pai disse, então eu vou. Eu vou casar, eu vou cacete de pai. Cacete de pai. Agora é cacete de pai. Depende, eu quero que você fazer de lazer, meu bonito. E falar com meu padrinho. Mas eu não sou teu padrinho, meu bonito. É lenda, né?